Alô? Oi. Tudo bem, você? Não foi isso. Não era a minha intenção falar, não era isso que eu queria dizer. Não, eu sei. Eu também tenho sentimentos por você. O que você quer de mim? Seja sincera, um pouco de atenção, minha Cinderela. Andar de mãos dadas, casal nota 10. Original no meu pulso, Melissa nos seus pés. Você, simplesmente minha mina de fé. Me conquistar com seu charme, mulher. Só que eu não sei se estou pronto pra você, porque a minha vida me ensinou a entender e ver que tudo tem sua hora, tem seu tempo. Não sei se estou no tempo pra deixar de ser boêmio, mas deixa a vida rolar, deixa a vida acontecer. Se o amanhã pertence a Deus, então vai ser do jeito que Deus quiser. Se tem que ser assim, por isso, mulher, o que você quer de mim? Eu preciso ir, não posso ficar. Se eu perder esse trem, só amanhã de manhã. Se você quiser, eu quero. Mas você está sempre tão longe. Faça valer meu risco. Sabe que eu não me arrisco à toa. Só que você é meu vício. Seu abraço, seu beijo na boca. Me puxa, vem, me tira pra uma dança. Use e abusa sem nenhum pouco de drama. Ouvindo o sino da noite tocar. Não sei, mas confio, amor, que dessa vez você vem pra ficar. Nascer do sol, depois da balada. Se eu tô contigo, não quero saber de nada. Um vinho tinto na taça, um jantar. Depois um passeio, um carinho, um chamego, um mimo na beira do mar. Não deixo o tempo passar, odeio ver você ir. Mas sei que tu vai voltar, se tu tiver que partir. Sem Instagram, Facebook ou Snapchat. Só nós dois, um vinho, um rap. Se você quiser, eu quero.